Então, Matinho, não foi fácil, mas começar esta liga a ganhar é sempre bom. Nenhum jogo é fácil, e muito mais com uma equipa como o Eliabo, que uma equipa que fez uma época brilhante no ano passado, na minha perspectiva, uma equipa que fez uma pré-época por aquilo que os jogos realizou bem, e realmente nós estamos a começar, estamos a gatinhar, estamos a tentar formar um grupo, e hoje realmente só ganhou, foi a equipa que ganhou, não é? Só com o seu espírito de vitória, de empenho, é que levámos vencido uma grande equipa que é o Eliabo neste momento. O Sampaense, ao início do jogo, apresentou-se muito nervoso, a falhar no primeiro período, só recuperando mesmo já no final de... Isso é também de ser o início do campeonato? Claramente, não é bom para nós começarmos mal, mas mostramos a nós que o grupo tem espírito de vitória, tem espírito de ganhador, quer, e foi à procura do resultado, lentamente. Claro que não queremos entrar mal, é uma forma de nós prepararmos as coisas melhor ainda, mas naturalmente, e é, como disse, é verdade, é o início. Nós fizemos dois jogos para a época, não tivemos tempo para preparar, para trabalharmos com equipas competitivas. Isto é a prova esta, a equipa depois de começar a estabilizar emocionalmente, gradualmente, e refere-se gradualmente, e num espírito de grupo, só em termos de grupo é que conseguimos dar a volta, é uma equipa que é difícil, e ficou provado que mais tarde o Milhar estar a perder, tornou a passar pela qualidade que tem. Mas o espírito desta equipa é um espírito guerreiro, um espírito de empenho, e felizmente conseguimos, graças a Deus, conseguimos esta vitória, e é muito bom para começarmos. A participação, a boa participação no troféu António Pratos também deu um novo alento para o início, um bom início do campeonato? Para nós, essencialmente, servimos para competir, ou seja, como não tínhamos tido possibilidade de fazer jogos, foi muito bom termos jogado os três jogos com as equipas da Liga, foi muito bom jogarmos, íamos chegar à Conferência, e mais uma vez nesse dia, num período fatal, tivemos um jogo muito equilibrado, mas num período fatal onde a equipa realmente ainda não se conhece bem, trabalhamos nesse sentido, explorar os valores individuais em prol do coletivo. Não foi possível nesse dia, hoje felizmente já mostramos qualquer coisa e vamos caminhando lentamente, com um espírito de empenho, que é isso o único profissional que temos que ter, e vamos tentando fazer jogo a jogo o melhor possível. João Moutinho entrou, como se costuma dizer, com o comboio já a andar. Reajustar esta equipe e chegar aqui não foi fácil. O que é que teve que fazer para, de facto, pelo menos a equipe começar já a estar, de alguma maneira, em boas condições para este campeonato? Naturalmente que não é fácil, na medida em que, logicamente, não fui eu inicialmente, alguns atletas, ou seja, tive que dar um toque, nomeadamente com a entrada de um base e os dois norte-americanos, foram a minha escolha, e com a aceitação do Rail, que não era o estilo do jogador que eu queria, ou seja, queria um jogador mais alto, mais forte, mas o sobrio profissional tem-me dado visão, e é ele, empenho, e juntos estamos a trabalhar no sentido de ele melhorar, e hoje ficou provado que aquilo que temos trabalhado no nosso dia-a-dia, ele vai realizar. E, por isso, a equipa é minha, os jogadores estavam cá porque a direção os convidou, e eu aceitei, porque conhecia a maior parte dos atletas, e quando para aqui cheguei disse, são meus atletas, e a partir desse momento tenho que trabalhar comigo, e eu com eles, e vamos adaptando o dia-a-dia, umas vezes melhor, outras vezes piores, mas com um empenho muito grande e com um profissionalismo que ninguém amanhã nos pode acusar. Sabemos que vamos perder muitos jogos, ou alguns, esperemos que não sejam muitos, queremos ganhar mais. E graças a Deus estamos a caminhar nesse sentido. E esta vitória é moralizadora na medida em que é uma equipa forte, filial, e para começarmos este campeonato é muito bom. Vamos vendo, jogo a jogo. Obrigado, João Moutinho, por ser. Obrigado.